estilo e é considerado guerreiro das ruas, rimador original. Química pura, vagabundo passa mal. Poeta urbano, transformando o sofrimento em poesia concreta, direta e sem lamento. Mantendo a real, sem caô e sem massagem. Rap de raiz, priorizando a mensagem. Uma cultura, quatro elementos, vários impostores. Mexeu com o hip hop, é comigo, toma as dores. Sem história, sem respeito, nasceu pro fracasso. Na elite é alguém, mas no gueto é sem espaço. Sem visto de entrada pros extremos da cidade. Barrado por quem sabe, quem é de verdade. Nós aqui, vocês lá, assim tá bom demais. Cada um no seu lugar e que viva a paz. Defendo o que é nosso, tô nessa teu pescoço. Faço enquanto posso, pra você nenhum caroço. Irmandade, união que vai além. O gueto reunido da rima somos reféns. Rima sobre rima, o ataque é verbal. Ninguém presta pra ele, todo mundo canta mal. Rima sobre rima, o ataque é verbal. Ninguém presta pra ele, todo mundo canta mal. Tá bom, tá certo.